3600, está livre de restrições de velocidade, informe para redução. Ok, livre de restrições de velocidade, vamos lá para a redução, 3600. Autorizado no baixo trecho no cruzado. Encontrar para o táxi. Doutor Salvador, boa noite. Azul 2774. Azul 2774, contato radar na decolagem de sua via saída Coral para o nível 180. Via 180, azul 2774. Para o táxi 6224 da Oxané com 127, tem 2 horas e 40 até no Salvador. 6224, segue táxi, via Engie Alfa, ponte espera da 10, torre 1895, QNH 1095. 1895, Engie, obrigado, boa noite, Oxané 6224. Está 3600. Vamos para voo direto do Duna. O staff da presente está 3600. Staff da onde, obrigado. 4, autorizado eu alinhar e decolar, pista 10, venha tocar. Ali decola, pista 10, chama 6224. Azul 2774, voo coral da presente. Coral na proa. Uno 868, complete sinal de chame a torre, 1895. Torre 6895, boa noite, 68. No 5001, no chame Centro Recife, 13325 até 9251. 3325251, obrigado, bom dia, Azul. Boa noite, 68, final, ele é 7 Recife, 10. 2868, continue a aproximação, guardando autorização de pouso. Sente, boa noite, 68. Segue táxi via Engie Alfa no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1095. Engie Alfa, 1895, Rio 5979. Por onde? Controle de Salvador, passarelo 2224. Área 2224, a sua identificação, vou na PROD ITAP para a filha da Mari, ajuste no 095, informe no ideal de descida. Para 095, PROD ITAP, informará no ideal de descida, já estamos no ideal de descida, senhora. Gente, desce para o nível 050, ajuste no 095. 050 no 095, ciente. 3600, livre da restrição de altitude na posição ITAP, desça para 2000 pés, ajuste 1 no 0 no 5. Autorizado LS, X-ray, reporte estabilizado. Ok, 2000, americano, vai tomar estabilizado, né, X-ray, 3600. Era 2224, informe sua indicada? 2224, indicada de 180, aumentando. Gente, o passarinho do 2224 tem condições de manter 230 nós? Afirmativo. Mantenha 230 nós e informe para a redução para passarinho 2224. 230, acelerando, chamará para redução. Controle de Salvador, muito boa noite, o Xanené 224. Está cruzando 2000 pés, 250 perfil da Conde. Xané 6224, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível 190. 190, 6224. E 5972 da Lima, sempre estou no zero. Lima, zero. Conde, 6224. Paredo 2224, vista da restrição de altitude na posição ETAP, desça para 3000 pés, ajuste 1500. 3000 pés. Solos 44, libera a direita, solo no 211. Direita ao 211. Boa noite, 68, pessoal. 68, segue Alfa, Juliette, remota 12. Alfa, Juliette, remota 12. Salvador 9810 da Rio com a Alfa, autorização Guarulhos, 380. 9810 para Guarulhos, aguarde, Bob. Informa negativo a Renato, senhor. Zero, Guarulhos, está pronto, cobre? Próximo. Salvador, Guarulhos, 380, livre autorizado, via Ampliche 50. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Videz. 1208, controle, 5405, transponder. Guarulhos autorizado, Ampliche 50, 380 é o nível. Decola da 10, direita da El, Leda, Videz, 5405, transponder, 08, saída, 9810. Maiado, senhor pushback, acionamento Rio 9810. Camarim, senhor, grato. Azul 4959, 10 milhas para Coral, serviço radar encerrado, Chamileus 1201. Azul 4959. Azul 4959, o controle de Salvador. 5972, controle agora no 208. 208, 5972. Paredo 2224, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, está autorizado LF, XR, reporte estabilizado. 2 mil pés, 1 no 0 no 5, autorizado LF, reporte estabilizado. 5972? Ok, 5972, cruzou 4500. Contato radar decolagem, suba para o nível 340, inicialmente na prosilida. Para 340, confirme. E 5972, dá presente está autorizado por hoje, BDEV. BDEV, grato, 5972. Estabilizado, 3600. Está 3600, chame torre 1895. 1895, boa noite. Sr. Salvador, boa noite, até 3600. Então, 3600, continuando a aproximação, informe 3, pouso, baixar e trabalho. Baixar, checado, 3600. 3600, pouso autorizado, pista 1-0, vento 250 graus, 3-11. Pouso 3600. Chegou no 8-6-8. Boa noite, 68, na escuta do solo? Afirmativo, é agora esquerda aqui no, na placa do 4-3 aí. Negativo, prossegue até o final do pátio principal, remoto no 2. Ah, então segue reto, é isso? Afirmo. Então tá, segue reto então. Salvador, 9810 no pátio 3, se tiver questionamento. Autorizado, sim, pro táxi. Tomarei táxi, 9810. Ponto autorizado, pista 10, vento 240 graus, 3 nós. Nível posa 10, 300. Mantenho 90, Xané 6224. Sim, seu Xané 6224, mantenho no 90 na escuta do controle. Sim, sua escuta 6224. Passaria 2224, reporte estabilizado. Passaria estabilizado 2224. Chané 6212, a sua identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 0 no 5. Via 15, via Mari, é o 050, 6212. 1098, lida a restrição de altitude na posição ITAP, desça para 2.000 pés, ajuste 1095, está autorizado LF, airport estabilizado. 2.615, livre das restrições, chame estabilizado, final X-Ray da 1.0098. 3600, salão 52, direita no 211. Direita 211, boa noite. Solo Salvador, boa noite, da 3600. 3600, segue Alfa, chame esse da Juliette. Alfa, da Juliette. O Chané 6224, autorizado Alfa Romeo 363. Graças, beleza. Para a descida 6224. Chané 6224, desce inicialmente para o nível 150. 150, 6224. Controle Salvador, boa noite, 3152, informação Alfa. Rio 5972, Chame Centro Recife, 13325, alterna 1251. 13325, 1251, 5972, boa noite. Rio 9890, com 4 a bordo, 340, alternando Galeão, nosso táxi. Rio 9890, segue táxi de Engie Alfa, no ponte Peradão no 0, Torre 1, 1895, QNH 10 no 5. 1095, agora estou autorizado, Índia Alfa, ponte espera 1895, obrigado, boa. 224, chame torre 1895. 11895, muito obrigado. Torre Salvador, passaredo 2224. Passaredo 2224, continue a aproximação, informe cheque de trem. Vento 070 graus, 029. Trem baixado, checado. Passaredo 2224. Passaredo 2224, com motorizado pistão no zero. Vento 080 graus, 029. 203, obrigado. Boa noite. 3600, ingresso Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, obrigado. Chané 6212, voe em SAP. Chané 6212, cobriu o controle. Corre, Salvador, 9810 da Rio, ponto de espera 10, visual para a nave nacional. Rio 9810, mantém o ponto de espera. Mantém, 9810. 9 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, subo para nível 180, chame Léo 1201. TLS X-Ray igual 098. Bom, no 098, complexo final chame torre 1895. 1895, igual 098. Após aeronave na. Ali mantém, 9810. Salvador, boa noite, com 098, uma milha do Índio Serra. Pega aproximação, aguarde pista livre, 098. Aguardando, 098. Quatro no solo ao 00, libere próxima à direita, chame o solo 1-2-1-1 agilizando manobras. Direita, 1-2-1-1 agilizando as leis de escapô. Salve Salvador, é o gol. Número 10. 02224 segue via Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette 08, 2224. Inverta para 2.000 pés livre da restrição de altitude na posição ETAP. Está autorizado DLS e reporte estabilizado. Juliette livre da restrição ETAP, desce para 2015 e autorizado, 6292. 3152, desça para o nível 050. 03152. Eu solicito o reboque aqui da ponte número 10 até o pátio 3, posição 5 Romeu. Aguarde. Sim. 098, autorizado pouso, pistão no 0, vento 350 graus, 2 nós. Livre pouso, não no 0, bom, 098. No 08 no 0, decolou ao 02, controle, 1208, bom voo. 08, graças, boa noite, viu? 98 a 9. Controle Salvador, boa noite, viu? 98 a 0, vai precisar 2000, Adael. 98 no 0, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 380. Saída da El, 380, viu, 98 no 0. E o 98 no 0, da presença autorizada por vá à direita na proa de Eudes. 98 no 0. Podemos entrar pela Índia? Juliette, portão 08. Juliette, portão 08. Aqui. O 098 no solo ao 03, libere a direita, táxi via Alfa, chinuense da Juliette. Direita, Alfa, chama de Juliette o... na sua excursão, o 098. Segundo approach, good morning, Guará, 1. 3152, livre da restrição de altitude na posição ETAP, desça para 3.000 pés de ajuste, 1.015. 3.015. Para o Anexis, qual que é a identity, send flight level 050, fly direct ETAP position, que o Anexis 1015. Drive, send 050, and ETAP position 1015. Altimeter 1015. Pedro, você não escuta? Afirmativo. Confirme, já ingressou no portão 08? Estamos ingressando aqui. Tá ruim de ver essa faixa aqui, mas agora estamos obstante. Gente. Golfo November na escuta de solo? Na escuta, Sam. Autorizado o início do reboque, chame-no através do portão 62. Ok, obrigado. Licença. Golfo, Golfo November, por gentileza, corteja a instrução do solo. Sim. Então, informo que irá seguir tráfego agora 8 milhas da sua frente, ou é 320, passando 2 mil pés em duna, com a velocidade reduzida. Reduza para 2.909, o TAM 3152 já está estabilizado. Desça para 2 mil pés. 2 mil reduzindo, reportará estabilizado 3152. Chané 6212, complete final, chame torre 1195. 1195, 295. Chané 6212, 118, 95. 295, obrigado. Oi, salva, boa noite, Chané 6212. 2 Juliette, 09. Juliette, portão 02, 098. Juliette, portão 02, 098. Azul 2713, acione identificação. Xoxana 6212, na escuta. Na escuta, 6212, passando de terra. 6212, pouso autorizado, pistão no zero, vento calmo. Vento calmo, é nervoso, 6212. Bom, chegada a bom, se não possível, com apelo. Gente, mantém inicialmente para o de bom, se o azul 2753, você pode para a descida. Vai reportar, vá no bom. Controleza 4107, boa noite. Sul 4107, aciona identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 060, ajuste 1015. Chegada Mari, 0 3 0 0 0 Reduza a velocidade para a aproximação final e chame torre 1895. 1895 reduzido. Para o Anete, informe de Kate City. We are maintaining 215 para o Anete. Roger, please maintain 250 and descend flight level. Correction, 4,000 feet, 1-8-1-0-1-5, Guara-1-8. Roger, increase your speed and approach 4,000-1-0-1-5, Guara-1-8. Autorizado nível 050. 050, 410. Torre Salvador, boa noite, 3152, estabilizado, Serra. 3152, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 3152. Chané 6212, solo 08, libera a direita, solo no 211. 211, liberar, 6212. Comandor, Rio 9890, passando 220 para 380. Rio 9810, chame Centro Recife, 13325, até na 1251. 5-2. 6-2-1-0, graças a Deus. 6-2-1-2, táxi autorizado Alfa Quilo Pate 3, no Pate 3, fica atento aos sinalizadores. Posição prevista, Uno Lima. Alfa Quilo, sinalizador, Uno Lima, posição prevista, 6-2-1-2. Golf Golf November, reautorizado, ingresso no Pate 3. Observe o Airbus da Avianca, que ingressará também no Pate 3, a posição do mesmo é, no sistema é a Uno Lima, ok? Ok, graças. Do 6908, a sua identificação, dessa vez chega da Mari para o 060, ajuste no 0 no 5. Azul 27 no 3 está autorizado para o de pelo. Pelo, muito obrigado. Regional 52, solo 110, libera a direita, solo 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1. Solo 92, boa noite, está 3, 1, 5, 2, livrou. 3, 1, 5, 2, táxi Alfa, chame a Juliette. Alfa da Juliette, 3, 1, 5, 2. Antes da Juliette, 3152. 3152, aguarde apenas mais alguns instantes. A aeronave está sendo rebocada, vai ingressar em breve no Pate 3. Assim que a mesma ingressar no Pate 3, será autorizada até o portão 10. Gente, aguardando para o portão 10. 3152, observe o tráfego da ingressando no pátio 3, Juliette, portão 10. Juliette 10, 3152. Complete redução para 2009, é o número 2 na aproximação, desça inicialmente para 3 mil pés, ajuste 10 no 5. 10 no 5, 3 mil pés, ajuste 10 no 5. 908, desça para nível 050. 050, azul 6908. Para 18, complete final approach. Contact tower frequency 118.95. 118.95, eu call Guará 18. 4107, desce a 2 mil pés, autorizada a final da pista no zero. Para a descida, 27 no 3. 27 no 3, desce a 4 mil pés, ajuste no zero no 5. 4015, 3703. Wind is 310 degrees, 4 knots. Confirm the apron. Roger, catchland runway 10, apron will be VIP. Roger. 3000.6, 6908. Autorizado não. Ah, não. Deixa eu passar uma informação aí, tá? Eu não entendi anteriormente, obrigado. Estabilizado azul 4107. 4107, completa a aproximação final, chame torre, frequência 118.95. 908, qual velocidade? Redução agora para 2209. Solo Salvador, é o Gol, Golf, Golf November, informando o término do reboque aqui no Pátio 3. Gente, Golf, Golf November. Grato, muito obrigado. 6908, livre descida 2000 pés. Autorizada final da pista no zero e X-Ray é postabilizado. 2000 e X-Ray autorizado, 6908. Azul 27 no 3, desce e mantém 3000 pés, sua livre descrição de altitude na posição piloto. 3000, livre descrição, 27 no 3. Guarawanate on the ground at 21, leave next to right. Taxi via Alpha, maintain oxygen before Delta, and stand by to taxi to meet to VIP apron. Guarawanate, you leave the runway by the right side via Alpha, and to call before Delta to cross to VIP Guarawanate. Torre Azul 4107, na final. 4107, vento 300 graus 04 nós, pouso autorizado, pista 10, azul 4107. Autorizado, pouso 10, azul 4107. Passarei 2228, pronto, cópia. Autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo no 80, a rota direta Lefa, direto Flor, direto Vitor Charlie Oscar. A subida será Arbor, Santa Alefa, com a primeira curva direita. Código transponder 5417 e o controle 120, decimal 8. Passarei 2222, cotejamento correto. Chama para posicionamento. Now 18 Tower. Go ahead, 18. Are you able to extradite your taxi to VIP? Roger, we can. Clear to cross runway 10 to VIP. Roger, extradite to cross runway 10 to VIP, 18. Azul 4107, solo 22, libera direita, solo no 2111. Foxtrot 21, boa noite. No 3, desça 2000 pés, após pelo Duna, autorizado a aproximação final da pista no zero. 2000 pelo Duna, autorizado a aproximação ILS 273. 543, fica atento aos sinalizadores. Alfa Kilo, 43, atento aos sinalizadores, 473. Torre Azul 6908, final de 5 milhas. 6908, visual com campo? Afirmo. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Gente. Roger. Azul 6908, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 8 nós. Gente, livre de pouso, pista 10, azul 6908. Corrigindo o vento, 160 graus, 02 nós. Gente. O 4107, solo novamente. Possível. Vamos dar seu portão no pátio, siga via Alfa Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, portão 1, 4107. Tô confirmando, portão 1 no pátio principal. Ciente. Azul 6908, solo 25, libera a direita, solo no 211. 211. Paulo Salvador, livrando a sua escuta, azul 6908. Azul 6908, táxi autorizado, Alfa Kilo para o Pátio 3. No Pátio 3 fica atento aos sinalizadores. No sistema, posição prevista, 2 Lima. Pátio 3, 2 Lima, obrigado. Localizador 2173. 713 no Pátio Final, chame Torre no Noite, decimal 95. Última Torre do 713. Torre Salvador, azul 2713. Visual final PLS. 2733, ciente. 2713, corrige, continue a aproximação. Informe baixada e travada. Vai reportar, vai estar travado. Controle 972. 972, Salvador, sua identificação. Você mantém nível de voo 050 via chegada à Mari. Descendo para o 050 na chegada à Mari, estou tendo informação para a 972. No 3 azul, pouso autorizado, pista 1-0, vento calmo, cheque 3 pouso. Faixa travada, livre pouso 9-0, 27 no 3. 17 no 3, solo 33, libera direita, táxi Alfa Kilo para o Pátio 3. No Pátio 3, fica atento aos sinalizadores. Alfa Kilo, Pátio 3, Alfa 27 no 3. Controle de Salvador, o voo 972 solicita o voar, o TAP vai me dar informações. Foi TAP. E TAP, voo 972. O que é que foi bravo? Estão confirmando. Solicita reboque da posição meia dúzia do pátio principal para a remota 1-4 também do pátio principal. Positivo. Mas o que é que foi bravo? Ciente, aguarde. Are you ready to copy? Marco 230 is the ground. Are you ready to copy? Nível da restrição na posição 8. Descendo para 2.000 pés de restrição. Com 1.015, gol 1972. Mike, after conform plus route. After departure, left turn. The departure is Momo, Mike Oscar, and the transition is Nenin, November Echo, November India Mike. Score code 5430. And Salvador departure control 120.8. Correct, come for a pushback and set up. Voo 1098, autorizado plano para Natal, nível de voo é o 370, a rota Perzulu 10. Subida será Puca, transição Zipar, com a primeira curva à esquerda após a decolagem, pistão no zero. Código transponder é o 5427, controle no 20, decimal 8. Tomado Natal, nível 370, aerovia ângulo de 1-0 de cola da pista, 1-0, primeira curva à esquerda, Puca, transição de parque, transponder 5427, controle 20, decimal 8, com 098. Correto, chama para posicionamento. Passaria 22, não sabe, então B4 do 5, alternando Salvador, 5 horas e 30 de alternamento. Salvador, boa noite, para 3891, informação Bravo. 3891, identifique. Se mantenha 4.000 pés, ajuste no 05, chegada bom. 4.015, chegada bom, com uma quantidade de proporção, por que é? Aumento.